310, sala 51, 121, décimo 9. 1219, 6310. Solo Salvador, Chané 6310, Lebrão. Chané 6310, prossiga táxi via Alfa Índia até a pole position, portão 01. Alfa Índia até a pole 01, 6310. Passe Arquilho Delta, copia. Salvador Teresina autorizado 400. Decoladão no aerovia up 020. Decoladão no, da 17, curva esquerda, no perfil Momoflock, código 5570, frequência do controle 199 decimal 35. 45 para Teresina, decola da 17, perfil da Momoflock, curva esquerda 5570, é. Correto, bata para assinamento táxi decolagem, chama agora a torre 1 no 9, decimal 6, ajuste 10 no 4, confirme PLB. PLB 06, vou demorar umas 2 minutos para o assinamento táxi. Delta, tenha um ótimo voo e bom final de semana. Meio ano 3, chame o centro Recife, 3325, alterne 1288. 3325-288, obrigado. Salvador 885-62, puxa acionamento. Portão 62 autorizado, gol no 885, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 85. controle Salvador, boa noite, 3152, 150, atinge, mantém. 5 da Gol para táxi, autonomia 3 horas e 45, até no Galeão, POB 176. Velocímetro 1014. 1014, TAN 3152, possibilidade de Vanapura de Duna, 3152? Duna negativo, mantém o perfil da chegada, TAN 3152. Gente. Oi, Salvador, boa noite, com 885, ponto de cada 1-0, pronto. Boa noite, Aline decola, 130 graus, 109. Aline decola, 10, com 885. Controle da 3152, espera da restrição de velocidade em etapa. Velocidade a critério da 3152. Ciente, está efetuando um pequeno desvio à direita, o 3152 já vai retornar a rota, ok? Vai realizar RNAV ou o LS? RNAV 3152. Está autorizado para 2500, após o desvio para o Serve 366, informe na final. 366-2000 com 1014-3152. Correto. Olá, 04, controle 1935, bom voo 1885. 1935, obrigado, bom dia a todos, até próximo. Torre Salvador, boa noite, vão 885, decola da Eldiner. Gol 1885, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída da El, transição de Eldiner. Da Eldiner 360, 1885. Copia, 340 Campinas. Prossiga. Brisado Salvador Campinas, 340, aerovia Upper Whisky 58. Decola 10, curva direita, subida Gol e transição Gonza, código 5575. Controle Salvador, opera em 1 no 9.35. Ok, ficou autorizado então o 340, via Upper Whisky 58, decola a subida Gol e Gonza. Transponder é 5575 e o controle hoje 1935. 071 correto, 09 o portão, checando para o pushback e acionamento. Reportará. Controle 885, solicita voar de NER. Sim. 885, solicita voar de NER. Negativo de NER no 885, vai transferir as comunicações. Aguarda 85. Salvador, boa noite, do TAP 3455, informação Zulu 360, confim. 3455, pronto, cópia. Afirmativo. 360, confim, Z para o ISC 58, decola da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza. Controle 1 no 9.35, aciona 5577. Afirmativo, confim 360, para o ISC 58, decola da 10, da direita, gole Gonza, 1935577. Tá 3455. No 8, chame pronto para o pushback acionamento. 3455. Vai chamar. Alô, Salvador, chamando 6310. 6310, cópia. Pronto. 310 Recife 350, via pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9.35, aciona 5001. Aracaju, pelo ISC 58, saída da 10, com curva esquerda, 12935 ao controle, 5001 ao transponder 6310. Confirmo a frequência do controle 1 no 9.35, Transponder 5001, no chame pronto para acionamento. Oceania 63, 10. Ciente, 1935, 5001, vai chamar para acionamento, 63, 10. 5188, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3152, 372, baixar travado visual. 3152, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento de 130 graus, 099. Ciente, livre pouso, 3152. Uno 52, solo ao 13, livre direita, chame solo em 12, 19. Direito, 2193152. Para a vitória da conquista, confirme estacionamento e pista para decolagem. Escola da secundária, para próxima a Baixão. Gente, aguarde cópia da autorização, assentei na vitória da conquista. O Delta para partir. Prepare a subida gole. Positivo. Tá, 3455 pushback acionamento no 08. Portal 8 autorizado, pushback acionamento, chame táxi, 3455. Vai chamar, 3455. Paulo Salvador, boa noite, 3152, livrou da nossa escolha. 3152, boa noite, táxi via Alfa Índia, última à sua esquerda para o portão 3. Alfa, hein, de última esquerda para o 3, 3152. Paulo Salvador, boa noite, 6737 WebJet, formação Zulu, autorização com fins, 340. 6737, boa noite, cópia. Pronto. 340 com cinza, pelo ISC 58, decola da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119.35, aciona 5003. Autorizado com fins 340, pelo ISC 58, decola da 10 com curva direita, na gole Gonza, 1935 na saída, 5003, não corresponde, 6727. Correto, em pronto acionamento, 6727. Chamarei. Charlie, pronto para cópia? Acionado, pronto para cópia, já, Papa. O Papa Charlie conquista uma centena, decola da 17, curva à direita, subida gole até a posição Eval após direto. Controle 119.35, aciona 5571. Autorizado, conquista uma centena, decola da 17, com curva à direita após, subida gole até a posição Eval após direto. Controle 119.35, transponde 5571, Delta Nova. Alinhamento correto, P.O.B.? 06. Meia dúzia a bordo, chame torre 1 no 8.6 quando pronto para iniciar o táxi. Delta para baixar. Pronto para o táxi, torre 7.6. Chama táxi 6310. Chamará para o táxi 6310. Guarulhos, 4 horas, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8.6, bom voo, 3455. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá 18.6. Ah, corrigindo, o 3455 autonomia 3 horas, ok? 3 horas, gente. Delta Papa Charlie copiou, está pronto para o táxi, PAC 5, próxima da linha. Delta Papa Charlie autorizado o táxi, reporte para ingresso na 17. PAC 5, Papa Charlie. está 3455, vai se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. 3455 autorizado a alinhar em decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 099. Em decola 1-0, 3455. Vento de 1 a 30 graus, 099.